Ele chegou. O espetáculo vai começar. DJ Magrão, o DJ considerado da galera. Perfeito. Alguma dúvida? Ele está de volta. DJ Magrão, tocando as que tocam você. Sou louco por você. Está fria a madrugada, fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti, o nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar, meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar. E o ar, e eu respiro é o cheiro teu. Sonho. É sucesso.